embarque na viagem, se acomode, aperte o cinto, que vou indo na conquista. Em terras estrangeiras, represento hip hop na essência brasileira. A arte pela arte, dribla mágoas e revoltas. Escreve sua história como jogador na Copa. Na disposição, determinação, passo a passo dado, frente à concretização. América do Sul em seu contraste ambíguo, meu voto é de união, mas um latino convicto. Humildemente chego pra fazer a diferença, pois quem manja não aceita, rouba a cena do bagulho. Real tranquilidade, sem tumulto, sem barulho, pra chegar representando no flow da batida. Originalidade no desenvolver das linhas, sou das ruas, pelas ruas, sem emblema na testa. Antes do barco afundar, vamos salvar o que resta. Que resta, que resta, que resta, que resta, que resta. Que resta, que resta, que resta, que resta. Que resta, que resta, que resta, que resta. Que resta, que resta, que resta, que resta. Na luta, na disputa, eu vejo um Deus nos acuda. Pra descer, os pique empurra, pra subir, ninguém ajuda. Ruas engarrafadas com o fluxo lento. Eu vou na contramão, assim não perco meu tempo. Processo seletivo, aonde poucos se promovem. Corrida evolutiva, como de espermatozoide. Na tentativa de furar o bloqueio. É tanta gente como um ônibus cheio. Mas acredita, bota fé na sua corrida. Se for esperar ajuda, você vai morrer na fila. Em tempos de certeza, esperar não é saber. Faz a sua agora e não espera acontecer. Atento a qualquer lance que te faz retroceder. Patife tem de monte que tenta atrasar você. Individualidade pela sede do poder. Não quer tocar meu rap, quer que eu compre seu CD. Não quer tocar meu rap, quer que eu compre seu CD.